Joel chama a loira, chama a morena, chama a ruivinha pra formar aquele esquema. Esse é o Caceteiro do Pará. Chegou pra tocar e pra brincar de DJ. Agora detona, detona, detona. E bota pra cima, meu DJ. E claro, o show do Kelvin não pode parar, maninho, porque chegou a hora de você no chocolatinho. Dança, dança, dança! Pra se falar de amor, e o quê? Tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro. Quem sabe canta mais? Você feriu meu sentimento. E o teu sentimento? Mentiu, me usou e não quer mais. Bora, Jéssica e Jesse! Feriu meus sentimentos. Mas é assim? Sei, outro amor vou encontrar. Outro amor, vai! Se você pretende viver um grande amor, o Kelvin tá no ar. Sou seu amigo. Ah! Eu sou Kelvin, cantor, seu poeta amador. Seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Libera tudo, vai! Se você pretende viver um grande amor, fala, Juninho! Sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Sou seu servo, seu objeto, descubro a dor. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou eu, criador. O Kelvin hoje bombando em Jacundaí. Um, dois, três, vai. Chega a noite, meu filho, você está. E logo de andar. Vou dormir, eu vou sonhar com você, aonde andar. Então sacoladinho, ei! Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Não quero mais chorar, cansei de te esperar. Sozinho triste nessa solidão, não posso suportar. Fala, meu parceiro Evandro, valeu pelo carinho. Meu, vem logo me usar, vem logo me usar. E vai piorando, vai dar todo o braço do saco de... Que a gente acuda aí. Cadê a cabeluda, hein? Me find her. Yeah. Explica-me por que razão não me miras na cara. Será que me queres que não te consiga ser? Minha parceira Jéssica, o 20 número 1 também do Retro Mix. Só nessa sequência. Biel, sem ciúme, Biel, sem ciúme, sem ciúme. Mais uma! Com o aniversário do meu parceiro Márcio pro Monte, a gente comemora. Bora guardar pra amanhã, Márcio. Bora guardar pra amanhã essa parada. Você vale com solo 100 meses de aquele embarazo. Nos abandonou. Não levou nem motivos, nem huellas. Uma mañanita se foi e não volviu. Vou guardar pra amanhã. E a madre não olvide esse dia. E aquele homem ingrato. Na bacante! nosso salão não para, meu irmão. Bora, Biel. Aquele beijo doce que você me deu, um sentimento forte em mim nasceu. Pensei apenas ficar uma noite com você, mas você foi entrando e ficando no meu coração. DJ Alexa, canção do amor, já tocou bem alto, só que conquistou o meu coração. DJ Alexa é que comanda o som, a explosão nuclear da cidade nova é o brega-som. Meu coração, o meu coração, libera, maninho. DJ Alex é que comanda o som. E o Evandro, foi a cidade nova. Vai, Evandro, é o brega-som. Toma que toma. E o sacoladinho que vem. Toma, toma, toma. Todo tempo procurei sentir um grande amor assim. Eu quero agradecer também nos nossos CDs. Por alguém, meu parceiro Croco, o Moreno, o Wallace, e é o meu parceiro Xandinho Lourinho. Tem medo de nossa se equipe força que trabalha. Como eu quero. De noite, show do que é. Olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar? Como então? Eu sinto que você não quer. A gente curte, a gente balança. O show do Kelvin não para, não para, não para, não para. Aí a gente acuda aí, vai! Meu irmão, essa aqui é a sequência, Jessica! Vai, vai, vai, vai! Toma, toma, toma, Kelvin! Esse Joel é foda. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, cadê Jéssica? Machista e tão superficial. A cacete, tá no mar. Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Garota chorama, quando o sonho se desfaz, você ama e depois não quer mais. O quê? Vem na pergunta por quê. Garota chorama, o Wallace show, já parece na mama. Eu falei, Wallace, vai na mão, vai devagar. Nós pegamos devagar, conquistando corações, agitando sem parar, no meio das multidões. Esse que é uma loucura, viu? Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Cadê o Riva? Pipocou Riva, foi? Era emoção, no super pop som. Quem não se garante, bebe refrigerante. A canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Toma que toma, mãe! Me apaixonei pelas Marias do pop. Tô entendendo nada, uma hora é mãe, outra era filha. Eu me encantei pelas Marias do pop. Eu sei que tu entendeu. Chamei pelas marias do pop. Eu me cantei com as marias do pop. A dona Maria. Deixa o som te levar. Já? É de coelho, é? O fala é mesmo. Passava a tarde toda, meu irmão, no Sota. Bora, Jéssica! Pode? Eu volto em outro lugar, não tô na cabanagem. O que faz em Jacundaí? Fica em Jacundaí. Por ti. Vem viver aqui comigo. Até o fim. Imaginando que o Calvin tá tocando. Um, dois, três. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção, nem ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém merece se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Bora tocar, só tempo tocou. Se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém. Mas sobrou só pra mim, todo mundo sumiu. Todo mundo sumiu, todo mundo foi pro mato. Só sobrou pro DJ Joel. Pode ir embora que a gente tá marcante. Salve, minha amiga. Toca, me arrepia o corpo inteiro, meu amor. Chama de DJ Agatha. DJ Agatha, toca uma canção pra mim. Toca essa. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Nem que seja só pra te levar pra casa. Depois um dia normal. Olhar teus olhos de promessas falsas. E te beijar a boca de um jeito que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar. Sentir teu cheiro. A diferente é tá marcante, tá marcante, tá marcante, tá marcante. Bora aí, doida, vai! Que você me deixa aqui a te esperar. Sim, sem saber. Não tem hora pra chegar. Chega. Toca, toca, toca, toca. DJ Joel tocando só as que dão sede. É muito Kelvin na tua mente. O quê? É Príncipe Negro, melhor.

É o caqueado que a galera na mão. 4 horas da manhã e ninguém arrasta o pé, Márcio, no teu aniversário. Com o Impala eu vou te ensinar como é bom bailar. Se me alimentar eu vou ficar até 5. Quero dançar com o Impala, eu vou te ensinar como é bom bailar. Fala, Juninho. Hoje já vai tocar. Eu quero dançar, te quero na minha vida, te quero pra dançar. Contigo nessa dança, não penso em parar. O nosso amor é lindo, eu quero me chamar. Com o Impala, com o Sante, o show vai começar. em Guaraci ele toca pesado, eu sei. Sacode o povão lá no salão, pois o embalo possante ele achou, meu bem. Sacude dessa galera pra valer, em Guaraci ele toca pesado, eu sei. Sacode o povão lá no salão, pois o embalo possante ele achou, meu bem. Sacude dessa galera pra valer. Bora, Ioiá! Música da Jesse! A Jéssica mandou no meu ouvido, viu? Toca a música da Jesse. Então fala, Jéssica, o que que ela é? Ele é canoa, é canoa. Ele é canoa, é canoa. Pro CD, hein? Pra tomar uma vinha, tem que lavar na cozinha. Se ele quer sair pra rua, tá arriscado. Foi a Jéssica me falou no meu ouvido. Faça pro trabalho, tem cuidado com o horário. Se ele chega atrasado, seu jantar está congelado. Lava a louça todo dia, ai meu Deus, que agonia. Sua mulher é um tormento, esse rapaz é um sofrimento. Se ele tá todo enrolado, tem que dar conta do mercado. Ele é canoa, canoa. Ele é canoa, canoa. Parceiro Evandro, meu parceiro Marcelo. Hoje curtindo sua mãe, valeu pelo carinho. Ele é canoa, canoa. Ele é canoa, canoa. Pra tomar uma vinha, tem que lavar na cozinha. Se ele quer sair pra rua, tá arriscado, pega a sua. Vai de casa pro trabalho. Segura, Jéssica. Dá do fora. Ele chega atrasado, seu jantar tá congelado. Lava a louça todo dia, ai meu Deus, que agonia. Sua mulher é um tormento, esse rapaz é um sofrimento. Ele tá todo enrolado, tem que dar conta do recado. Ele é canoa, é canoa. Ele é canoa, é canoa. Ele é canoa, é canoa. Também do mototáxi comunitário, do apoio do novíssimo Premier. Bora dançar, senhora! Biel! Toma então! Eu quero ser o teu xodó. É, Márcio! Teu bem, teu sonho, teu amor. Brilha feito uma estrela no teu corpo. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não. Mentindo pra aumentar minha missão. Saudade. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Carroça. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. O que eu tinha a dizer. E disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. O quê? Não me queira. Saudade na mão. Um, dois, três. Eu quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Sonoro Kelvis.